sentindo a diferença. Minha boca, tua boca se procuram a cada segundo, mas parece tão escuro, não encontro você. Te procuro, faço o mesmo, chego até entrar em desespero. Sem você já não consigo, não consigo viver. Consegui dormir, perambulando pelos bares, esperando abrir.

sou um vício e deu vontade de beijar na minha boca. É um desejo, é paixão, que coisa louca. Vem junto comigo, curte o Nova Dimensão e dizer pra mim que eu sou o dono do seu corpo. DJ Luiz e DJ Lúcio, tocando os ritmos mais contagiantes que a galera dá valor. Ô, Nova Dimensão, Pai d'Égua, arrebenta, garoto! Alô, Mel! Nova Dimensão é moderno, é inovador, é diferente, é tudo de bom. Canalhas do Comércio, é galera KDC. Abraão do Comércio, agora ele é Canalhas. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Você como eu sei lembrar, tirando sua roupa, dizendo sempre vou te amar. Em meus pensamentos, momentos que já terminou, pensei que era amor, mas apenas a gente ficou. Nós dois olhando pro mar, com a brisa leve a acariciar. Momentos que eu vou eternizar, mas não está aqui. Paixão de verão não é amor, foi bom demais, agora acabou. Eu fiquei sem você. Paixão de verão não é amor, foi bom demais,